Você é o ar que eu respiro, a parte que faltava em mim. Você é a flor que enfeita o meu jardim. Quero sempre ficar do teu lado e dizer eu te amo. Você é tudo que sonhei, o melhor presente que ganhei. Agradeço a Deus todo dia. O nosso amor, ele que permitiu. Eu te amo mais que o peixe ama o rio. Vou te amar por toda a vida. Eu quero ficar do teu lado e dizer eu te amo. Não quero viver um minuto longe do seu amor. Eu quero te dar um buquê a cada amanhecer. Olhar nos teus olhos, amor, e dizer é tão importante viver do teu lado. Que faltava em mim. Você é a flor que enfeita o meu jardim. Quero sempre ficar do teu lado e dizer eu te amo. Você é tudo que sonhei, o melhor presente que ganhei. Agradeço a Deus todo dia. O nosso amor, ele que permitiu. Eu te amo mais que o peixe ama o rio. Vou te amar por toda a vida. Eu quero.